cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. O cá se fazem, cá se tocam, o programa que aqui na Boa Nova vos habituou a ter sempre um autor nacional para falar da sua produção, tenho reservado normalmente para a altura de Natal discos ligados à solidariedade. Este ano vamos inovar. O inovar é que vamos falar de discos para crianças, e não só, mas essencialmente vocacionados para as crianças, coisa que já não fazíamos há uns anos. Se bem me recordo, fizemos um trabalho, na altura, com o homem que pertencia à Fruta do Açúcar, que tinha também um disco para crianças, mas acho que foi o último e já lá vão seguramente 3, 4 anos. Portanto, hoje vamos pegar numa coisa que é interessante seguramente para todos, mas muito para as crianças. E vamos redimir-nos da falta que tínhamos para com Carlos Alberto Vidal, porque nunca tinha sido convidado nosso, e hoje proporciona-se, numa altura em que ele está a fazer 30 anos de Evoca Antigas, embora a sua carreira musical é já algo anterior, já iremos falar sobre isso, estamos a redimir-nos do facto de nunca o termos convidado. Hoje, por via também da colaboração da iPlay, temos, efetivamente, a possibilidade de falar com ele, e naturalmente falamos com ele quando é indissociável falar do nome de Carlos Alberto Vidal, falar de Evoca Antigas. Esta, entre aspas, esquizofrenia permite começar por aí a conversa. Quando é que responde mais facilmente e mais rapidamente? Quando chamam Evoca Antigas ou quando chamam Carlos Alberto Vidal? Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Muito obrigado. É com todo o gosto que estou aqui a falar para os vossos ouvintes. Bem, respondendo à pergunta, de facto a expressão que eu mais vezes ouço é olha o avô Cantigas. Portanto, quando vou na rua, quando estou no supermercado, em qualquer circunstância da minha vida particular, digamos assim, desde que esteja num local público, as pessoas reconhecem-me e têm aquela espontaneidade de dizer olha o avô Cantigas. E eu também respondo de forma natural, vir-me, sorrio, e daí às vezes têm nascido conversas interessantes, conhecer pessoas interessantes. Portanto, eu estou de facto muito habituado a responder enquanto avô Cantigas, ou pelo menos quando as pessoas me reconhecem como o avô Cantigas, mesmo sem estar com a farda do avô Cantigas vestida. Já devia ter-se passado a ser natural que assim seja. Tinha da minha alegre casinha tão modesta. festa como eu. Boa Nova, um mundo de emoções. Como é bom, meu Deus, morar assim num primeiro andar, a contar vindo do céu. Anos é, enfim, há grupos de rock que não chegam a essa fase, e 30 anos permitiu também que o tempo fosse passando e que de quase uma personagem criada se começa a aproximar a idade de ser avô. O que é que mudou nestes 30 anos? Olha, nestes 30 anos, aquilo que talvez tenha mudado menos foram as crianças. Porque, como eu costumo dizer, as crianças mudam muito pouco. Muda o mundo que as rodeia, mudam os brinquedos, provavelmente a forma de vestir. Mas as crianças, na sua essência, enquanto seres humanos, mantêm-se com a mesma espontaneidade, com a mesma fantasia, continuam a ser muito genuínas, sinceras. E, portanto, eu acho que não há uma grande diferença entre as crianças de há 30 anos e as crianças de hoje. Haverá, obviamente, algumas diferenças, mas não são muito significativas quando olhamos para elas como seres humanos. Uma criança é e será sempre uma criança de forma mais ou menos igual, independentemente de estarmos a viver os dias de hoje ou, se quisermos, pensar nos dias de há 10, 20, 30 anos atrás. Agora, o que mudou? Bom, o que mudou, e isso ainda bem que mudou, quer dizer, a tecnologia avançou. Eu hoje faço músicas e gravo-as em condições bastante diferentes. Tento ser um avô músico moderno e, portanto, tento acompanhar aquilo que a evolução nos oferece. Do ponto de vista da minha profissão, do ponto de vista, portanto, da música e da edição de discos, eu posso dizer, com toda a verdade, que eu tenho acompanhado a evolução que se tem verificado nestes últimos anos e, portanto, tenho conseguido ser, e espero continuar a ser, um avô atual, com uma música que se ouve com os sons a que as pessoas estão habituadas a ouvir e também, felizmente, sempre rodeado de outros músicos que são bons músicos e que estão, vamos dizer, na linha da frente da modernidade. É talvez também por isso que eu hoje, quando nos meus espetáculos canto algumas das canções que já têm uns aninhos bons em cima, não as consigo ouvir como músicas das quais se poderia dizer, ah, mas esta música já tem assim um som muito antigo. Não, de facto, embora a tecnologia tenha mudado, elas continuam atuais, foram muito bem arranjadas, muito bem orquestradas, e nesse sentido é bom para mim, porque tenho um espetáculo atual, ou seja, quando no meu alinhamento canto uma cantiga que fiz há um ano, e a seguir canto outra que já tem 20 ou 25 anos, não se nota muito essa diferença, embora, para voltarmos à sua pergunta, do ponto de vista tecnológico tenham acontecido muitas diferenças que nós somos obrigados a aproveitar. Exatamente, não é? E acompanhar. Mas curioso, achei o pormenor dizer que as crianças não mudaram. Continuo a achar que o modo de cativar as crianças há 30 anos atrás é o mesmo com que consegue cativar com este, por exemplo, este disco É Bom Sonhar. Sim, isso também acho que sim, porque eu também não mudei muito na forma como me relaciono com as crianças. Porque, repara, ok, mudam-se os repertórios, aparecem novas canções, mudam-se os espetáculos, mudam-se as pessoas com quem trabalhamos. Ao longo de todos estes anos já foram dezenas e dezenas as pessoas com quem trabalhei. Mas há uma coisa que não muda, somos nós, as pessoas, a maneira de nos relacionarmos uns com os outros. E isso é um bocadinho intemporal. E eu, como há 30 anos posso constatar que resulta insultou a minha maneira de ser, a minha, também a minha verdade, a minha forma espontânea como me relaciono com o público. Porquê mudar? Eu continuo a ser uma pessoa sincera, rio quando tenho que rir, e se na minha cara se pode perceber alguma simpatia, não é uma simpatia fabricada, sim, é mesmo genuína. Sim, percebe-se. E assim como também por parte das crianças e dos seus pais e avós, eu sinto um carinho muito especial pela figura do avô Cantigas. E isso, embora tenham passado 30 anos, é bem verdade que sobre isso que posso dizer que nada mudou. E eu sou, neste caso, um artista feliz, realizado, porque entre mim e o meu público existe uma empatia que é um grande tesouro e que, felizmente, não mudou e nem interessa nada mudar, visto que é uma como é que se diz, é uma chave. Sim, sim, é uma riqueza, é um património que agregiou. Exato, e muito bem. E muito que bem. Tem funcionado bem, felizmente, não é? Ai, ai, ai, minha machadinha, ai, ai, ai, minha machadinha, quem te pôs a mão sabendo que és minha, quem te pôs a mão sabendo que és minha, sabendo que és minha também eu sou tua, sabendo que és minha também eu sou tua, salta machadinha para o meio da rua, salta machadinha para o meio da rua, no meio da rua não hei de eu ficar, no meio da rua não hei de eu ficar, eu hei de ir à roda buscar o meu par, eu hei de ir à roda buscar o meu par. Eu, do alto dos meus 40 anos, permite-me já ter recordações do Passeio dos Alegres, portanto, e com isto estamos a recuar os tais 30 anos. Exato. Mas ainda me lembro de coisas anteriores, ainda me lembro da Cantiga do Chouriço, que presumo que é anterior. É anterior, é, exatamente. Eu tive, ou seja, eu gravei o meu primeiro disco em 1973, faz no ano que vem, precisamente 40 anos. E eu andei ali cerca de 10 anos a gravar músicas que não tinham, portanto, nada a ver com, vamos dizer, o mercado infantil, musical, entre as quais essa, a Cantiga do Chouriço, que falou, mas muitas outras. Fiz um LP também de rock progressivo chamado Shangri-La. Sim, sim, já estou a ouvir. Curiosamente, quando se vem discutir muitas vezes quem é o pai do rock português, e o José Cid vem dizer que é a mãe, não é? Portanto, há aqui um avô. Sim, também há um avô e depois há o Rui Veloso. Mas enfim, eu tive de facto alguma atividade antes de ter surgido o avô Cantigas. O avô Cantigas surge depois em 1982, precisamente como disse há bocado, no Passeio dos Alegres. E aí eu tive a estrelinha a brilhar por cima da minha cabeça, não é? Porque o Passeio dos Alegres foi um programa com um sucesso estrondoso, e eu, durante uma temporada de muitas e muitas semanas, ia ao Passeio dos Alegres. Daí ter nascido com uma grande pujança do ponto de vista da exposição. E depois, claro, eu aproveitei esse balanço e aproveitei-o de tal forma que hoje, 30 anos depois, ainda estamos aqui a falar sobre o meu último disco. É bom sinal, graças a Deus. Ora bem, vamos então aqui falar do O É Bom Sonhar. Podia ser um best-of, mas na prática eu venho buscar aqui temas que fazem parte da nossa memória coletiva. Quando é que entendeu que era assim que gostaria de celebrar os seus 30 anos de carreira? 30 anos de carreira como avocativo. Exato. Foi da seguinte forma. Eu não poderia ir fazer uma compilação das minhas mais famosas músicas do avô Cantigas, porque isso já foi feito mais do que uma vez, até ao longo destes 30 anos. Eu, quando ainda existia a Polygram, editou-se um, depois na Sony fizemos outro, portanto, best-offs do avô Cantigas, com músicas de todo o meu passado. Portanto, eu achei que talvez uma coisa interessante fosse eu pensar das músicas para crianças, quais eram aquelas que de facto também faziam parte da minha memória, que também me tocaram de forma forte e que, portanto, não me tocaram só a mim, mas a todo o público português. Seria giro, quem sabe, fazer uma versão, vamos dizer, com assinatura, desses grandes sucessos. E foi o que acabou por acontecer, porque quando eu tenho neste disco cantigas como o Fungagá da Bicharada, o Dar Tacão e os Três Moscanteiros, a Cinderela do Carlos Paião, a Saia da Carolina, as Pombinhas da Catarina, o Rosa Redonda à Saia. Joana Cova Papa, por exemplo, tenho uma filha Joana, portanto isso seria pecado não falar neste. Mas essa, até me estava a esquecer dessa, a Joana Cova Papa. Quer dizer, de facto, eu acho interessante que as pessoas possam ter a oportunidade de ouvir essas músicas, mas vestidas de uma maneira diferente, cantadas de uma forma diferente. E quem é o cantor? Ora, nem mais nem menos, o avô Cantigas. Passe a imodéstia, que eu não sou uma pessoa, enfim, que cometa o erro de ser vaidoso em exagero. Sim, mas pode ser, naturalmente. Sim, mas todos nós temos um bocadinho da nossa vaidade e orgulho do que fazemos. E eu acho que uma versão destas músicas do avô Cantigas não é uma versão qualquer. Ainda para mais quando estas músicas, como nós sabemos, já têm dezenas e dezenas, para não dizer centenas de versões. Mas parece que está tudo depois misturado num saco e são todas mais ou menos iguais, não é? Ora, eu quis, com o Johnny Galvão e o Rui Filipe, que são os produtores deste disco, quis pôr uma assinatura muito especial nestas versões. Nós vestimos as cantigas com arranjos que eu penso que estão fantásticos. Eu penso que as pessoas ao ouvirem estas músicas vão ter um bocadinho a noção de que nunca as tinham ouvido assim. E isso foi essa foi a nossa intenção. Precisamente pôr uma assinatura, que neste caso é a do avô Cantigas, porque sou eu depois que dou a cara pelo projeto. Portanto, são versões com assinatura. E eu penso que estas versões poderão ajudar a que estas músicas, que por si só já são músicas que nós consideramos como músicas que não podem fugir à nossa memória, este disco pode, de certa forma, contribuir para que as crianças que hoje, portanto, estão ainda numa muito tenra idade e que ainda não conhecem o Atirei o Pau ao Gato, a Saia da Carolina, a Joana com a Papa, a Cinderela, a Fungagá da Bicharada, pois que essas crianças possam tomar pela primeira vez contacto com estas músicas, mas através de uma figura que ela própria também, e mais uma vez digo, passa a vaidade, ela própria é também um marco na história da música infantil para as crianças portuguesas, não é? E portanto foi assim que surgiu a ideia e o disco aí está. E também para que percebam que há mais vida para além do Canal Panda, não é? Sim, exatamente, e também para que percebam que há mais músicas para além daquelas que têm a autoria do avô Cantigas, não é? E que elas também me tocam a mim. E de uma forma muito positiva, porque se me perguntar se eu tenho uma relação mais sentimental com a cantiga do avô Cantigas ou e com o Fantasminha Brincalhão, uma relação mais sentimental do que com o Fungagá da Bicharada, claro que sim, claro. O Fantasminha Brincalhão e a cantiga do avô Cantigas são músicas da minha carreira pessoal e elas são importantíssimas para mim, mas estas outras que eu não escrevi não deixam de ser também músicas que devem merecer toda a minha atenção, todo o meu carinho, e isso foi algo que eu senti como muito verdadeiro e que, portanto, em vez de haver algum atrito que pudesse levar-me a pensar, agora vou agora cantar estas músicas dos outros, mas por que não? E, de certa maneira, divulgá-las aqui, você há bocado dizia do cimo dos meus 40 anos, eu diria agora do cimo dos meus 30 anos de carreira e do cimo do nome que é o avô Cantigas e aquilo que ele representa na música infantil para as crianças, não é? Para as crianças portuguesas. Coma papa, Joana, coma papa. Coma papa, Joana, coma papa. Joana, coma papa. História de reis e uma colher de papa. Toma papa, Joana, toma papa. Toma papa, Joana, toma papa. Joana, toma papa. Toma papa. Sete, oito, nove, ainda nada se resolve. Dez, onze, doze, à espera que a mosca pouse e uma colher de papa. Toma papa, Joana, toma papa. Está feia, 17. história de reis. 7, 8, 9, ainda nada se resolve. 10, 11, 12, à espera que a mosca pouse. 13, 14 e meia, a coisa não está feia. 16, 17, mais um bingo no Babete. 16, 17, mais um bingo no Babete. O fenómeno da venda dos discos permite que grande parte do disco para adultos não tenha venda, e quando sai um disco, felizmente também um disco para crianças, acaba por atingir os tops. Isto também é um sinal dos tempos. Recorda-se provavelmente quando lançou os primeiros discos, que eram discos que vendiam bem, naturalmente, mas não atingiam o top de vendas, ainda assim, durante muito tempo. Hoje os discos para crianças acabam por ser efeito contrário, ou seja, as pessoas acabam por não comprar discos para si e vão comprar os discos para os filhos. É um fenómeno que não lhe passa à margem? Sim, eu penso que sim. Não há dúvida nenhuma que o mercado infantil é um mercado forte, não é? E é prová-lo toda a série de acontecimentos que podemos verificar que existem, como a produção de espetáculos, nomeadamente, deixe-me pensar, o Panda, o Nodi, as Winx, agora mais recentemente, quer dizer, são tudo fenómenos que, do ponto de vista comercial, têm grandeza. Exato. O Avô Cantigas também tem a sua grandeza, obviamente. O meu último grande sucesso foi o Fantasminha Brincalhão. Onde tinha o Atchim, onde tinha o Atchim Santinho, claro, que também foi um grande sucesso, não é? Mas, de qualquer modo, esse disco, por exemplo, eu digo com toda a alegria, e ainda bem que posso dizê-lo, por ser verdade, foi nesse ano o disco que vendeu mais em toda a música portuguesa. Estive cerca de um ano no top. Desse ano, várias semanas em primeiro lugar e outras tantas em segundo, outras tantas em terceiro e em quarto, e essas semanas todas juntas deram um ano de permanência no top. Ora, isto prova que, de facto, o mercado infantil é um mercado forte. Claro que nós não nos podemos esquecer que, neste momento preciso em que estamos a conversar, vivemos uma altura, enfim, um tanto difícil, não só para nós da música infantil, como para toda a gente, não é? E em todas as áreas. Portanto, é natural que uma certa pujança que se verificou num passado recente não se verifique atualmente. Ou seja, quase que poderíamos dizer que as coisas neste momento estão todas a funcionar a meio gás, ou até menos que meio gás. Vamos usando, e desculpe o termo, o stand-by. Está tudo à espera de ver o que é que vai acontecer. Exato. Não é? Mas de qualquer das maneiras, enfim, esperemos que, ainda que com menos pujança, as coisas continuem a acontecer, que esse é o meu desejo, e a prova naquilo que me diz a respeito, e a prova é que aí tenho mais um disco novo, numa altura muito especial em que estou a celebrar 30 anos de carreira. Neste momento estamos a preparar um novo espetáculo que, enfim, eu espero que vá ser a delícia das crianças que o vão ver oportunamente. Portanto, quer dizer, vivemos tempos de dificuldades, mas, enfim, haja esperança de que o trabalho continua e que, portanto, isto também não seja uma coisa, digamos que, catastrófica, não é? Pode haver dificuldades, mas cá estamos para fazer frente a elas e digamos que, tentar sobreviver. Doidas, doidas, doidas andam as galinhas para pôr o ovo lá no buraquinho. Raspam, raspam, raspam para alisar a terra. Bicam, bicam, bicam para fazer o ninho. Raspam, raspam, raspam para alisar a terra. Bicam, bicam, bicam para fazer o ninho. Arrebita a crista, o galo vai armado com ar majestoso, é o comandante deste batalhão. E todo emproado com ar majestoso, é o comandante deste batalhão. Doidas, doidas, doidas andam as galinhas para pôr o ovo lá no buraquinho. Raspam, raspam, raspam para alisar a terra. Bicam, bicam, bicam para fazer o ninho. Raspam, raspam, raspam para alisar a terra. Bicam, bicam, bicam para fazer o ninho. Facilita a crista, o mais doce. Cocoró, cocó, cada refilão. E todo emproado com ar majestoso, é o comandante deste batalhão. E todo emproado com ar majestoso, é o comandante deste batalhão. E todo emproado com ar majestoso, é o comandante deste batalhão. Permita-me só corrigi-lo. Falou há pouco de estar a preparar um espetáculo e ver como é que vão reagir as crianças. Agora, os 30 anos de carreira permite-lhe ter uma, enfim, uma faixa transversal de pessoas que já foram crianças, não é? Que hoje são pais, alguns já são avós, e que não deixam de vibrar com os seus espetáculos. E vamos imaginar este novo disco aí na rua, para num determinado espetáculo que está a organizar. Quem são as pessoas que lá estão para ouvir? Naturalmente crianças, mas depois quem é que vibra também normalmente com estes? Por acaso você está a tocar num ponto que é fantástico e que me traz a mim grande felicidade, porque vou convidá-lo a si e aos ouvintes que nos estão a ouvir a fazer este pequenino exercício. Quando o Avô Cantigas surgiu há 30 anos atrás, eu encantei, através do Passeio dos Alegres, todas as crianças da altura. Estávamos em 1982. Essas crianças, obviamente, tinham pais, e esses pais, 30 anos depois, envelheceram e são hoje avós. O que é que isto significa? Significa que também essas crianças cresceram e são hoje os pais das crianças atuais. Exatamente. Então o que é que acontece? Acontece que o Avô Cantigas permite ter este tesouro fantástico de, nesta altura, não cantar só para crianças. Eu canto para toda a gente, para todo o público, porque nos meus espetáculos eu bem me apercebo do brilhozinho nos olhos dos pais e avós que também estão presentes, porque as crianças hoje vibram porque é o Avô Cantigas, vamos dizer, é a era do Fantasminha Brincalhão, é agora a era do É Bom Sonhar, a época, e portanto vibram com esta atualidade, e ainda bem. Mas depois as crianças estão acompanhadas pelos seus pais, pelos seus avós. Os pais lembram-se, opa, estou aqui agora com o meu filho a ouvir o Avô Cantigas, e eu próprio, quando tinha a idade do meu filho, me lembro de ter assistido aos espetáculos do Avô Cantigas. E os avós atualmente pensam, aqui estou eu a ver o Avô Cantigas a cantar para os meus netos, quando há 30 anos o vi a cantar para os meus filhos. Portanto, o Avô Cantigas é uma figura transversal, apanha todo o público, e isso é um tesouro fantástico, porque o que é que permite? Permite que eu possa colher de toda a gente um carinho, uma simpatia muito, muito fortes, não é? E nesse sentido é meio caminho andado para que, quando nos encontramos nos espetáculos, possa haver nas salas ou nas praças ou nos jardins uma vibração que eu não deixo de sentir. E isso, de facto, é uma riqueza muito grande, sentir que somos queridos, muito queridos, por parte de todo o público, não só as crianças, portanto. Não ficando por aqui, mas o António Mourão descrevia isso muito bem com O Tempo Volta para Trás. sim, exatamente. Eram uma vez os três, os famosos Moscão. parceiros, o pequeno Tartacão. Tão bons companheiros, os melhores amigos são os três mosconteiros. Quando em aventuras vão, são sempre os primeiros. Quando eles vão combater, já não há rival algum. E o seu lema é um por todos e todos por um. O amor da Julieta é o Tartacão, e ela é a predileta do seu coração. Tartacão, Tartacão, o rei do grandes perigos. Tartacão, Tartacão, perseguem os bandidos. Tartacão, Tartacão, os três mosconteiros longe vão chegar. Tartacão, Tartacão, és tu e os teus amigos. Tartacão, Tartacão, em jogos divertidos. Tartacão, Tartacão, vocês são mosconteiros. Companheiros, os melhores amigos são os três mosconteiros. Quando em aventuras vão, são sempre os primeiros. Quando eles vão combater, já não há rival algum. E o seu lema é um por todos e todos por um. O amor da Julieta é o Tartacão, e ela é a predileta do seu coração. Tartacão, Tartacão, o rei do grandes perigos. Tartacão, Tartacão, três mosconteiros longe vão chegar. Tartacão, Tartacão, és tu e os teus amigos. Tartacão, Tartacão, em jogos divertidos. Tartacão, Tartacão, vocês são mosconteiros a lutar. Vivam os mosconteiros! Quem se estreia aqui na Boa Nova, que é o caso do Carlos Alberto Vidal, por nossa culpa, tão pura e simplesmente, porque já o podíamos ter convidado várias vezes e já o tentámos fazer quando foi do Fantasminha Brincalhão. Infelizmente não foi muito fácil com a editora que estava consigo na altura, mas pronto, hoje estamos a redimir-nos, como dissemos há pouco. E quem se estreia aqui tem sempre uma fase de desafios. Portanto, vamos apresentar aqui um desafio a um beirão também, convém dizê-lo desde já que o Carlos Alberto Vidal tem raízes aqui bem perto de nós, na zona de Lausanne, portanto, na Serra do Açor. Portanto, dito da Serra da Estrela para a Serra do Açor, é que vão os desafios. E o primeiro é este. Imagina que vem aqui ao Oliveira do Hospital fazer um espetáculo e que lhe dizem que pode ter consigo dois artistas ou duas bandas, enfim, nacionais. Quem é que gostaria muito de convidar? Olha, neste caso eu diria o seguinte, não sei até que ponto é que isto tem a ver também com o meu gosto pessoal, mas eu sou um fã incondicional do Rui Veloso. Eu gosto muito do Rui Veloso, aliás, já trabalhei com ele também, porque o Rui Veloso, já fiz um dueto com ele há cerca de... não sei, talvez uns 15 anos, quando gravei um álbum todo dedicado à proteção do ambiente. E depois, quando comemorei os 20 anos de carreira, lancei um disco que se chamava É Bom Ser Assim, onde cantei, tive o grande prazer de cantar uma cantiga que ele compôs para mim, o Rui. Mas eu, independentemente... O outro que falava disso, era o Planeta Azul, se bem me recordo. Sim, era o Planeta Azul. Muito bem, você está bem informado. Mas pronto, eu gosto muito do Rui Veloso, sou fã dele, adoraria levá-lo aí, se me fosse possível. Depois, só para perceberem como, de facto, as coisas podem ser muito diferentes umas das outras. Eu adoro fado, gosto muito de fado. O meu cantor, o meu fadista preferido é o Carlos do Carmo. Gosto muito dele, gosto muito da obra dele. Ele tem, de facto, neste momento, não me posso esquecer de toda esta nova geração de fadistas que também estão a cumprir e muito bem a sua função enquanto artistas portugueses do fado. Mas, enfim, isto tem a ver com o coração. O meu fadista preferido de sempre é o Carlos do Carmo. Por isso, está a ver, se eu pudesse ir aí fazer um espetáculo e juntar mais dois, era de facto uma coisa engraçada. No elenco, Rui Veloso, Carlos do Carmo e o Avô Cantigas. Muito bem, olha, está aqui... Teremos um trolha da Ariosa no meio do fungagada bicheirada com... a passar de canoa no Tejo. Pronto, exatamente. Está tudo aqui bem imaginado. Sim, senhor. Eu não sei o que dizer, juro que não é tabu. Procuro em todo lado e não vejo o meu guru. Onde está o meu? O Tejo que reflete o dia à solta, à noite é prisioneiro dos olhares. Ao cais dos miradouros vão chegando dos bares os navegantes, amantes das teias que o amor e o fumo tecem. O segundo desafio é este. Vem alguém da cena internacional e que chega a Portugal diz assim: eu não preciso de ter no meu concerto o Avô Cantigas. De onde gostaria muito que viesse um convite desse tipo? Bem, olha, eu, se isso pudesse acontecer, o que será, vamos dizer, de todo improvável, não é? Mas se pudesse acontecer, eu gostaria muito de participar num concerto com o Paul McCartney. Muito é bom. Uma das pessoas por quem eu tenho mais admiração. Eu também gostava muito, era também fã incondicional, era e sou, do Michael Jackson, mas infelizmente ele já nos deixou. Mas e também adoro o Phil Collins. Mas pronto, ocorreu-me agora falar também nesse grande, grande nome da música mundial que é Paul McCartney, infelizmente ainda entre nós e a produzir. Portanto, se eventualmente num concerto que o Paul McCartney pudesse dar em Portugal ele me convidasse para fazer uma perninha no seu concerto, bom, eu tenho a impressão que era talvez capaz de chorar. Ora, de alegria, claro. E tínhamos aqui se calhar uma versão do All Stand Together, estou-me a lembrar por exemplo desse tema. Claro, claro, claro. Muito bem. Muito bem. Vamos então aqui à terceira, e é o que nos dizem os seus colegas, realmente é o desafio mais complicado. Imagino que vai haver um disco tributo a um autor, uma banda, enfim, alguém nacional, e que lhe permitem, ou pedem mesmo, que o Carlos Alberto Vidal, ou a Vão Cantigas, ou, enfim, se calhar estou a dizer isto para ser indissociável, faça uma versão de uma música desse autor para integrar esse disco tributo. Estamos a falar de que autor e já agora que tema seria esse? Olha, enfim, eu tenho dezenas e dezenas de canções portuguesas que adoro, não é? Seria um bocadinho, com certeza, se isso acontecesse, escolher, porque eu ponho-me a pensar e existem muitos artistas com muitas canções, mas... Como tenho que escolher uma, diria, há bocadinho falei no Rui Veloso, eu também, portanto, também sou músico, toco guitarra e sei tocar e cantar algumas canções que não são as minhas, uhum. Não é? E há uma cantiga, eu adoro muitas e muitas cantigas do Rui Veloso, mas gosto muito de agarrar na minha própria viola e tocar e cantar o Porto Sentido, que é para quem não consegue, para quem não conhece a música, pelo título é aquela: quem vem atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte, és cascata sanjoanina, erigida sobre um monte, no meio da neblina, por ruelas e calçadas, da ribeira até à foz, por pedras sujas e gastas, e lampiões tristes e sós, e esse teu ar grave e sério num rosto de cantaria, que nos oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado, de quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez em que te regresso. Ver-te nessa altivez de milhafre ferido. Eu gostaria num disco de tributo, fazer uma versão dessa música, porque é uma música que eu adoro, de um artista que eu também adoro. Claro, completamente diferente. Também gostaria de cantar o Estou Além, do António Variações, por exemplo. Estou além, aonde eu não estou, porque eu só quero ir. Aonde eu não vou, porque eu só estou bem. Aonde eu não estou, porque eu só quero ir. Aonde eu não vou, porque eu só estou bem. Aonde eu não estou, porque eu só quero ir. Aonde eu não vou, porque eu só estou bem. Aonde eu não estou, porque eu só quero ir. Aonde eu não vou, porque eu só estou bem. Aonde eu não estou, porque eu só quero ir. Aonde eu não vou, porque eu só estou bem. é uma música que eu também canto e toco, sei, enfim, aprendi e sei interpretá-la quando me acompanho a mim próprio com a minha guitarra, também seria um bom exemplo, mas enfim, pediu-me um, olha, dei-lhe dois. Muito bem, muito bem. O Porto Sentido, trabalho em termos de letra do Carlos T, não é? Porque... Exato, exato. Grande parceria da música. Sim, portuguesa. Verdade, é verdade. Veloso e Carlos T. Agora o Rui Veloso tem um novo disco também com companheiros, não é? Exato, um exato. Um bocado que exato, me fez o Tim há algum tempo exato, atrás. Exato. É bom sinal que as pessoas se vão juntando. Sim. Aliás, dizia aqui, e julgo que eram os vozes da rádio, que diziam que em Portugal quem se quer conhecer, conhece. Portanto, arranjar parcerias para se colaborar não é assim tão difícil. Sim, eu fiz há dois discos atrás, portanto não foi o penúltimo. O penúltimo foi um best-of, mas antes... Sim, sim, fez o Gosto Tanto de Ti, não é? Exatamente. O Gosto Tanto de Ti foi um disco onde eu tive, portanto, até fiz alguns duetos, a Mafalda Veiga, o Dani Silva, o Shout. Uhum. Enfim, também tenho tido as minhas experiências de comunhão com colegas meus, não é? Quando fiz o É Bom Ser Assim, isso foi por altura dos 20 anos de carreira, na altura tive a trabalhar comigo Tosé Brito, Jorge Palma, Rui Veloso, quem mais? Há mais, mas agora eu peço desculpa, isto a memória é assim mesmo. Mas enfim, portanto eu também tenho tido ao longo dos anos alturas em que exatamente, agarro em alguns amigos e digamos que partilhamos a nossa sabedoria comum, que é a sabedoria que temos em relação à música, em relação às cantigas que compomos, que cantamos. Enfim, também pode dizer-se que já tenho alguma experiência nessa matéria. Eles tendo as crianças a viver esperanças, a saber sorrir. Ela tem cabelos louros, ele tem tesouros para repartir. Numa outra brincadeira passam mesmo à beira, sempre sem falar. Uns olhares envergonhados e são namorados sem ninguém pensar. Foram juntos outro dia, como por magia, no autocarro em pé. Ele lhe disse a medo, o meu nome é Pedro, o teu qual é? Ela corou um pouquinho e respondeu baixinho, sou a Cinderela. Quando a noite o envolveu, ele adormeceu e sonhou com ela. Sim. Ora, Imperfeito começou, e começou também como, enfim, aqui, aprendiz de radialista. Tratava-se de uma coisa que ficou da minha parte por lhe perguntar. Diga-me, por favor, qual é a pergunta que eu não fiz e gostaria que eu tivesse feito, e já aguardo dar-lhe a resposta para tal. Agora também me deixou aqui um bocadinho. Qual é a pergunta que não me fez que eu gostaria que me tivesse feito? Porque, assim, foi tão agradável a conversa que nos proporcionou aqui na Rádio Boa Nova, e digo com muito gosto, porque efetivamente, e estamos perto de Natal, portanto é sinal também que deixamos aqui um espírito positivo para este período que se adivinha. Sim, senhor. E que efetivamente foi tão, que eu fui perdendo o contexto da minha conversa que tinha aqui alinhada. Então eu diria, pode ser uma pergunta de conveniência, não é? Com certeza. Pronto, então, se me tivesse perguntado, então e agora projetos imediatos do futuro? Isso levar-me a falar de uma coisa que me é querida e sobre a qual eu tenho todo o interesse em falar. Eu neste momento estou com a minha editora e com a produtora Lemon a preparar um espetáculo muito vistoso, com mais atores em palco, grande cenário. Portanto, é um trabalho que está neste momento ainda em fase mesmo embrionária, mas ele vai estar preparado, vamos dizer, algures no primeiro trimestre do ano que vem, em 2013. Como calcula, eu ando felicíssimo da vida, porque ando ligado a esta corrente de trabalho que nos faz sentir felizes, porque estamos nesta vida ativos, e esse espetáculo eu quero acreditar que, quando estiver de pé, vá deliciar todos aqueles que o vão ver. Também tive a sorte de a RTP ter aceitado fazer um especial La Voca Antigas 30 anos. Vou precisamente, nós estamos aqui a gravar hoje, talvez hoje é dia 23, não é? Portanto, desde novembro. Portanto, exato, estamos hoje aqui estamos a gravar praticamente quase um mês antes de ir para o ar. Mas, pronto, não vamos enganar os nossos ouvintes. Sim, eu vou gravar este programa para a RTP no fim de semana que vem, e portanto ele irá depois para o ar também, vamos dizer, ali pertinho do Natal. Uhum. Ando muito feliz da vida, porque vai ser um programa de carreira, não é aquela coisa de ir cantar uma ou duas cantigas àqueles programas, enfim, diários que todas as estações têm, não. Vai ser um programa de fundo, onde eu vou cantar pelo menos uma dúzia de canções, onde vou ter amigos também com depoimentos sobre mim, sobre a minha carreira. Do ponto de vista da exposição, vai ser muito útil para mim. Uhum. E vai ser um momento positivo em termos de televisão. Portanto, se me tivesse feito a pergunta de projetos para o futuro, eu ter-lhe-ia falado nestas duas coisas que falei, esse espetáculo que estou a preparar e o programa de televisão, que também vai estar aí no Natal para as pessoas poderem ver. Enfim, era uma pergunta que teria vindo em boa altura, mas como você me pediu para eu a fazer, ficámos em casa. Muito obrigado. Tem a vantagem que assim conseguiu suprir as minhas falhas. Não foi uma falha, mas também falei sobre isto que era do meu interesse falar, obviamente. Já chegou a noite, de mansinho pôs-se o sol, uma estrela brilha no lençol, oh, oh. E na almofada quase a adormecer, vês ao longe um sonho aparecer. Vamos lá embora, diz adeus até amanhã, um beijinho aos pais e aos avós, oh, oh. A caminha que te chama vem fazer, oh, oh. Amanhã há mais sol lá se dó. Eu sou o avô Cantigas e canto esta canção para te embalar. Crianças são minhas amigas e eu só desejo pô-las a sonhar. É bom sonhar. E agora fecha os olhos para fazer o oh, oh. Caminha que te chama, vem fazer oh, oh. amanhã há mais sol à cidade. Carlos, olha, não imagina o prazer que foi para mim falar consigo, portanto espero que lá em casa as pessoas também tenham tido essa agradável surpresa do programa Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, abordar um disco, entre aspas, infantil, e digo entre aspas porque vai muito além disso mesmo. Obrigado pela disponibilidade e desejo-lhe um bom Natal para si e para os seus, e dizer que a porta está uma vez mais aberta para falarmos mais vezes, seguramente. Está bem, muito obrigado também pela oportunidade que me deram de poder divulgar o meu trabalho para os vossos ouvintes, e para todos também um bom Natal, uma boa passagem de ano, um 2013 o melhor possível, um grande beijinho muito carinhoso para todos os ouvintes da Rádio Boa Nova, neste caso, muito especialmente, para as crianças, visto que agora, neste momento, estou eu a falar, eu, o avô Cantigas, não é? Portanto, para todos, um grande beijinho e as maiores felicidades. Animais e de como eles são, do periquito, do gato e do cão, e outros mais também virão. Talvez uma girafa, um macaco ou um leão. Bicharada. É o fungagá da bicharada.